isso aí, 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Dia 28 de outubro de 2011, 1 hora e 53 minutos da manhã. Estamos começando aqui mais uma transmissão ao vivo. Uma transmissão, gravação aí do show da galera do Aeromoças e Tenistas Russas, que hoje está lançando o disco aí, Kadmira. Vamos curtir então aqui na Rádio Capivara. Vamos nessa! Cabeça feita! Thank you. fazendo esse último show aqui. Tá chegando o som aí? Aí, chegou. Paulinho. Pô, valeu, galera. Tamo muito na vibe aí. Esse é o último show da nossa tour de lançamento do disco. Pra quem quiser, o disco tá ali na banquinha, R$5. E o som tá massa aí, vocês estão se divertindo? Tá bom? Então vambora. Os próximos shows, som Sex Suggestion. We'll be right back. total. Celebração total, foda. Esse próximo som é de uma banda aqui de São Carlos, Malditas Ovelhas, uma versão nossa de um projeto que a gente tem chamado Fator Acochativo. Isso aqui se chama Perseguida. E aí, eu não sei nem o que falar, só sei que falar que tá lindo, velho. Vários amigos aqui hoje, vários grupos. Hoje ainda tem participação pra caralho. Julinho, o mestre Julinho, fez nosso primeiro show aqui. E hoje a gente fez questão de chamar você, Julinho, foda. E vamos nessa, qual que é o próximo som? Solarística. Но ведь речь идет о вещах более важных, чем изучение соляристики. Речь идет о границах человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусственно устанавливая такие границы, удар по идее безграничности мышления? Thank you. Лиса. То, что мы знаем сейчас о Солярисе, труды всех этих лет оказались ужасными. Vamos começar as participações especiais, então. Chamando aí, representando o Subloco Coletividade, coletivo de rap aqui de São Carlos. Gaiva Protesto, Cola Que Cola. E essa se chama Saguiz. Sei que não sou, seu consentimento pra mim não tem nenhum valor. Visa status, corre do lado oposto. Esquece que após o passo pode ter poço. Vai, cobiça, conquista, queda na terra da moeda com a face de César. Me deixa na injúria, seria a face de Judas. O mesmo que a ponte te acusa. Pior do que puta, enrustida de intelectual. Cliente virtual, terceiro mundo marginal. Fugiu do habitual, pois sua moda conserva. Regra, sua blasfêmia não me pega. Sou paquito com a besta fera. Cria de esperança, beijo na testa. O marketing da festa, regras. Sua blasfêmia não me pega. Seu paquito com a besta fera. Cria de esperança, beijo na testa. O marketing da festa, paga pecado com promessa. Haha. A propaganda é a arma, alma do negócio. Oferece o céu, mas não passa do purgatório. olhada aos olhos de quem paga pra ver. Paga pra nascer, paga pra viver, paga pra morrer. Pro banco não cair, é você que sofre. Desempregado do hip-hop, ignorar o nobre. O próximo mundo te consome, olhe na rua. Bem sucedido, consome bem sua cultura. Deixa a cara busca pra visitar o showroom. Desse drive do merchandising não é pra qualquer um. Ah, supla que os outros de humildade. Ah, você, as Lincoln, daquele jeito. Aeromoças e tenistas russos. Subi logo, coletividade. Pesado. Pesado, uma satisfação. Vários manos, vários logo presentes. Na improvisação, chegar na improvisação, na improvisação. Satisfação, agradecido muito esses caras aqui, ó. É nós, aparelho coletivo e todos os mano do rap. Gaiva, protesto com vocês. Agora a gente chama outro grande brother, parceiro, Zé, Malditas Ovelhas, sobe aí. Ele que tá discotecando aqui hoje, discotecagem Bocas Secas, Nada Pala, Bocas Secas. Opa, pra quem não sabe, Aeromoças e Malditas Ovelhas e Subloco formam o Subloco e o Fator Acochativo. Rap com banda aí. Daqui a pouco estamos tocando aí cada vez mais na City. Bruno, Bruno, Malditas Ovelhas, sobe aí também, velho. Celebração, vamos aí, percussão. Vai, vai que vai, sobe aí. Isso aqui se chama Cremosita. Em homenagem à grande república de imagem e som que tem espalhados por aí hoje em dia. E a gente oferece pra todo mundo que fez parte, faz parte da nossa vida e da nossa história, certo? Thank you. Bruno, Malditas Ovelhas, tamo junto. Subloco Coletividade. E agora a gente chama Nilo, grande brother. Esse é o cara que compôs todas essas músicas aqui, que tocou com a gente até 2 meses atrás. E vamos fazer Insônia. O Ricardo tá vindo aí buscar a minha parte, viu? E pra quem não conhece, aquele ali é Eduardo Porto, diretamente de Bauru, Enxame Coletivo. Thank you. Mais, Milão. Pô, isso aqui significa pra caralho pra gente. Foi aqui que a gente nasceu, em 2007, cursando o curso de imagem e som. E a gente seguiu pra fazer esse som. A gente vai fazer o último som. Foi um prazer do caralho tocado aqui. É o último, nosso repertório é pequeno. O CD tá ali, tem camiseta. E valeu, caralho. Não tem nem o que falar. Valeu todo mundo aí. A gente começou aqui. Isso é emoção total. Estamos juntos sempre. A gente vai tocar agora a última música, chamada Cadmirra. É o nome do disco. Nosso primeiro disco a gente tá lançando, baratinho, na mão, R$7. Promoção 5 hoje, né? É nóis. Vamos que vamos aí. We'll be right back. Sempre foi todo nosso, sempre será. Somos todos juntos. Valeu, valeu, valeu quem curtir. Segunda-feira tem rap no Gonzaga lá, só chegar. Vários grupos aí, Aparelho Coletivo representando. Terça-feira, Aparelho e Ganja Groove trazem Raz Bernardo para São Carlos. Então chegar, chegar lá no Armazém, Raz Bernardo, em QG Imperial. Chegar, valeu, valeu todo mundo aí. Vamos de som, continuando, discotecas de Boca Secas, valeu, aeromoças. Quem quiser tem CD na banquinha aqui do lado, CD, adesivo, camiseta... E todos os acessórios, todas as coisas. É só chegar, várias coisas boas. Vamos lá. É isso aí, 96,1 FM. Vocês acabaram de ouvir aí o show da banda Aeromoças e Tenistas Russas. Muito legal, é isso aí. Continue na frequência 96,1 FM, Rádio Livre Capivara.